327 vai iniciar no 01, não confirme. Já iniciou, 6327. Sente. Mike Juliette Romeu já na final, propouso? Mike Juliette Romeu final. Positivo, capitão, bom pouso, até amanhã. Tá, capitão, até amanhã, bom trabalho. Abraço. Bom, Papa Kilo, nosso Falos 49, livre direito, autorizado táxi até o Pátio 5, reporte livrando pista. Papa Kilo, livre frequência. Já tá autorizado, Gol. Chama pra início de táxi. Prato, 949. Autorizado a alinhar e decolar, 6327. Papa Tango Romeu Zulu Whisky, controle Salvador. Qual o seu estimado para pouso em Alagoinhas, o Papa Tango Romeu Zulu Whisky? Ajuda sua aí, ó. Falar com o Romeu Zulu Whisky, solicitar ao Romeu Zulu Whisky estimado para pouso em Alagoinhas, por gentileza. Ok, 1808, eu agradeço, ele está muito longe, está lá dentro da área de Aracaju, muito obrigado, viu? Opa, Tango Lima, Quilo Bravo, controle Salvador. Desça para 6000, ajuste 1012, voe direto Duna para o ILS. Controle 1998. 119.8.6327, obrigado. Controle, muito boa tarde, Oceaner 6327, decolado. Oceano 6327 é o controle, meu cordial contato radar. Cita proa da El, da presente. Após 2000, autorizado. Após 2000, da El, 6327, obrigado. Para o táxi, o gol 1649. Com 1-06 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. Taxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, chame 2295, ajuste 1-0-1-2. Direita, Índia Alfa, com 1012, ponto de espera, 118-95, uma boa tarde, 1-6-49. Torre Salvador, o gol 1649, ponto de espera 10, pronto. Gol 1649, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Confirma, não tem condições de alinhar e decolar de imediato? Afirmo, alinha e decola imediato no 649. Gente, agilizando manobras no 649. Agilizando no 649. 40 milhas, 8.600, reautorizando para 3 mil pés, Vitor, Kilo Delta. Para 3 mil pés, Kilo Delta. 6327, solicita a final 170. Luciano 6327, suba para o nível 16 ou 18, confia. 160, de preferência 6327. Positivo, suba e mantém 160. Obrigado. Momento 140 graus, 09 nós. Informa que é um Boeing 737 da companhia alinhada e pronto para decolagem na cabeceira 10. Está aguardado, vou na 396. Tá, táxi, o 5241 da Trip, obrigado. Tucano 396, livre, ponto, pista no 0, vento 1, 50 graus, 092. Vírgula 396. Gol 1649, decolado aos 57, chame controle, 199, decimal 8. 198, gol 649. Da papá para o plano para Valença? Oito a bordo? Único, tá ok. Só 30 segundos para sua cópia. Do 418, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado, com FIS 340, via Peugeot 16. Da Euler, da Brilha subida, primeira curva direita após a decolagem. O código é 5137, 5137. E o controle em 119, decimal 8. Autorizado com FIS, de voo 340, decola 10, curva direita da Euler da Brilha, com peso 16. Agora você pode ser 537, 5198, azul 4118. Correto, chama para puxar back acionamento, azul 4118. Entra azul 4118. Índia Delta Papá, pronto, cópia. Tranquilo. Valência aprovada, 1000 peças, após decolagem curva direita, pista 17 no corredor Axé. O código transponder é 0115 e o controle 119, decimal 8. O código é 0115 e o controle é 198. Correto, já deu da papá. No pátio 5, o único a bordo, acionamento táxi decolagem. Agora com a torre 1895, Índia Delta Papá. Fala, boa tarde, 396. 341, não tem o BM8, autonomia 04, no 0, alterna, Serra Bravo, mais que aquilo. Trip 54, 5241, táxi autorizado via pátio Índia Alfa, ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajuste 1012. Alfa, 1396, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Chamarei antes da Juliette, apresente. E 5627 decolado ao 00, chame controle 199 decimal 8. 198. Índia Delta Papá autorizado, ingresso na pista no site, reporte alinhado e pronto. Boa tarde. 627, boa tarde, Santa Andar, sobrenível 190, perfil PUC. 190 na PUC, 5627. Utilizado Alfa Juliette, portão 08. 08, 3 a 6. Decolagem autorizada, trip 241. India Delta Papá, autorizado de colapso no site, vento 140 graus, nono no chão. Boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada a mais, essencialmente para o nível 060. Eu estou tímido no 012 de março. Se identificou, 060 descendo para a saída do 2260, confirma o Algis? No 012. No 012, obrigado. E 5241 no decolado 03, chame controle 119.8. 19.8, trip 5241. Tem aqui a nossa frente esquerda, um pouquinho mais à frente, a Morro de São Paulo. 19.8. Contato radar sobre nível 200, perfil Arbor. 200, perfil Arbor, 5241. Uno 649, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251-3325, boa tarde, Uno 649. Antônio do Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, prossiga, corredor Axé, mil pés. Papá. Centro Kilo Delta. Torquilo Delta, prossiga. Estabilizado, localizador. Sete aproximação, chame torres, 3895, bom pouso. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Boa tarde, Papatango Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, continue a aproximação, confirme intenções de pouso na 110 ou na 17? 17. Sente Vitor Kilo Delta, reponte para mudança de regra de voo. Está presente. Vitor Kilo Delta, autorizado da presente, base pela direita da 17, com curva imediata à esquerda, reporte no final, baixado e travado. Kilo Delta. Tio Vitor Lima Kilo Bravo. O controle OTP 5. 627, está cruzando 060, autorizaria para o destino? Aguarde. Aguarde a 567. Delta 612, novembro, hotel Delta, controle. Imagem 5110 é o código transponder, 119, decimal 8 é o controle. Cruzadinho de voo 340 para São Paulo, na número 0 da Euleda Eudes, após o Deus do Vará direto Eudes, interceptor da aerovia superior Zulu 44. Controle opera 198 e o transponder 5110. Correto, chama para pushback extremamente, só confirmando a frequência do controle, 198. 198 conferido. Delta 612 novembro, Hotel Delta Controle, Salvador. 71 milhas Nordeste, Salvador, mantém o nível 1110, serviço radar terminado, chame agora o controle Aracaju, frequência 1203, boa viagem. Autorizado, só para início táxi. Autorizado, você está para dentro do 3, 4, 1, 8. controle trip 5627. Siga. Esquenta 05, siga evitando formações. Autorizado. Então, Kilo Delta, livre, frequência. Feliz Natal pro seu. Gol 9280, reduza para 1809. Gol 9809, gol 9280. O controle 5241. Siga. Por gentileza, solicito a coordenação para voar direto Vitória da Conquista. Aguarde, 5241. Ok, obrigado, motivo é para tentar amenizar o atraso, obrigado. Índia Delta Papá, frequência livre para autocoordenação, Índia Delta Papá. Gol 9280, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limitado localizador, 9280. O altímetro no 0-2. Os 217, desça para 3 mil pés. 3217, 1012. 280, recebeu o controle? Afirmativo, vai manter a proa limitada pelo logo, 9220, atingiu 4 mil agora. Desça para 3 mil pés. 3 mil, 9220. Realizador, leva um quilograu. Pede aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Gol 9280, curva é esquerda, proa 160, informe estabilizar o localizador. Esquerda 160 para o loco, gol 9280. É, mas desce até 3 mil? Desce para 2 mil agora, 2 mil pés. 2 mil, 9280. Certo. Gente, Lima Quilobravo, está presente? Presente. Lima Kilo Bravo da presente com curva à esquerda, autorizado base pela direita, reporte na final da 17, baixado e travado. Bravo. 895, ajuste no 0 no 2012. 2012, direita Índia Alfa, ponte pedra no 0, 1895 a torre, 41 no 8, boa tarde. 5241, inicialmente voo direto, eleva. Inicialmente eleva, agradeço o 5241. C2231, vetoração para evitar tráfego, curva à direita, proa 060. Vou nessa proa por mais 12 milhas. Direita 060, 12 milhas na proa 2231. 217 da TAM, reduza para 180 mais. 873217. No localizador, gol 9280. 7, aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 1095, obrigado, boa tarde. Meia 3 2 3 da portão número 7 para Brasília, posição 3 4 7. Pronto, cópia. Ok, cópia. Autorizado Brasília, 340, via peso Lobo 7, subida Arbor, Elefa, primeira curva à direita após a decolagem. O código 5160, 5160 e o controle 119.8. Eu achei a 6323, entendeu, autorizado Brasília, nível Lobo 340, decola da 10, curva à direita, executa Arbor, transição Elefa. Uniforme do Lu 17, aerodia 5160, transponder 119.8 ao controle. Oceania 6323. Correto, chamo para pushback acionamento. Ok, para o pushback acionamento, Oceania 6323, está pronto. Autorizado, chamo para início táxi. Solo agora, ao 105, autorizado para passar, você está na frequência livre, um feliz Natal. Eu também, boa tarde, obrigado. Isso para 3.000 pés. 3.000, ajustado? 1-0, 1-2. Obrigado. Fiz 1-5, sempre para a poxa, só na meta. Autorizado, seu prende destaque. Chamar aí, tá. 5241 da Trip, voe direto, Vitória da Conquista. Direto, Vitória da Conquista, obrigado, 5241. 2231, na curva agora à esquerda, proa 045. Nessa proa está autorizado interceptar o localizador, descendo para 3.000 pés. Esquerda 045, nessa intercepta o localizador, 2231, descendo para 3.000. Cruza para 809, passei 2231. 780. Controle com o rei, por 5627, será possível coordenação para o de Aracaju? Está checado, autorizado pouso, gol 9270. Azul 4118, decolou aos 1-6, frequência do controle 119.8. Tenha um bom voo, um feliz Natal e um feliz aniversário para o Bergamasco que está voando com vocês, o controlador que trabalha com a gente. Ok, passaria um recado a ele. Feliz Natal e Ano Novo, tudo de bom para vocês também. 198, boa. Comandante 3217, boa tarde. 3217, ponte de aproximação, ainda 9, estado número 2, para pouso, vento no momento 150 graus 099, altímetro no 012. Ah, embaixo travado no 0123217, aguardando autorização. Desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, chamando no localizador, 2.2.3.1. Controle, boa tarde, Azul 4118. 4118, contato radar, sub nível 340, perfil Dael. Dael 340. Trip 5627, voa Alfa Romeo 363, Trip 5627. Alfa Romeo 363, 367. Mando o POB de 7272. 72, se repita novamente a autonomia, por favor. Ok, 4 horas e 40 de autonomia. Sim, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Porto de espera vai chamar T1895, ajuste no 012. Vai apenas ficar atento ao pushback do Airbus Atano 05. O mesmo já está finalizando, após o mesmo liberar sua passagem, já pode prosseguir. Será o número 1 para a decolagem. Número 1 para decolar, prosseguindo. 075, boa tarde, assinando a identificação, autorizado chegada a mais, isso para nível 050, estou tímido no 02 de lá. 050, 1012. Solo, boa tarde, João, na 2 vai esperar, Lebrão. 9280, táxi via Alfa, chamando a Juliette. Alfa chamando a Juliette, vamos ver se quer. Salvador Graça, nós conhecemos o Alfa. Go ahead. We have information, we are on position 10, destination Petrolina, where's the problem? Autorizado. Aracaju, 27. Correction, sir. 6214. Stand by C clears to Petrolina. Sem identificação. Meia, desça para 4.000 pés, chegada a mão, ajustou o altímetro no 092, vigilância de radar. Estabilizou a final da pista 10 visual, passarela do 2231. Mete aproximação, chame torre, 10895, composto. 1895, obrigado. O 35627, solicita para final 130. Paco com 169, Galeão 410. Com 30, lá dois. 012. Guarda na pista livre, 2231. E 217 no solo 20, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219. Classificação, sua identificação, autorizado, chegada, bom, desça para o nível 050, estou tímido, estou na 02, vigilante. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02, transmissão muito baixa. Alfa Juliette para o 02, gente. Puxando a 6214, are you ready to copy? Na final da 90. Afirmativo. Após o pouso do meio autorizado, NA e mantém cabeceira 90. Após o pouso da aeronave, alinhar e manter na 10, 6323. Boa viagem. O Oscar fez uma CHG e era antes do Kilo Quebec Serra? Ainda, tô, ainda não tem o plano do sistema, aguarde um minutinho, vou verificar aqui se eu encontro. Pra que horas que é o plano? Sente. Muito baixa a transmissão, repita por gentileza. Quilo Quebec Serra, boa tarde, pronto, cópia Serra Novembro, papapá. Autorizado, Serra Novembro, papapá, no meu pés, após decolagem curva direita no corredor Axé, o código 0123 e o controle 119, decimal 8. Quilo Quebec Serra, cotejamento correto no pátio 5, confirme o PLB com a torre, chame a mesa em 1895, ajuste no 012, bom voo. 19. Pela direita, 219, 2231. Quilo Quebec Serra, reporte para táxi. Um minuto. minuto com a Terra Papa, Papa, Papa. Novembro, papapá. Piso no zero, correção. Autorizado decolar, piso no zero, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 nós. 6323. Zero, estou tímido, 1, 0, 1, 2, piso no zero. Piso da Mari, 070, identificou. 1, 0, 1, 2, azul, 69, 9. Alinha e manteiga do 0 no 0. Alinha e mantém 1 no 0, 3, 1, 5, 5. Trip 5446, voe direto, toque. Kilo Romeo Oscar, está pronto para a cópia? Autorizado, Salvador Sierra Novembro, papapá, 1.000 pés, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 0153 é o código transponder, 119, decimal 8 é o controle. Kilo Romeo Oscar, planejamento correto, no pátio 5, já tem um POB? Informar a torre, ciente, vai chamar mesmo agora em 1895, fracionamento, táxi e decolagem, o ajuste 10111. Juliette Serra Tango, tá pronto para a cópia? 314. Oceanex 6314, are you ready to copy? 6314, clear to Petrolina, flight level 340 via Upper Zulu 20. Momo departure, flock transition, after departure, left turn. Skok code 5150. And Salvador departure goes to 119.8. The score code is 5150. 5150. Are you ready to push back and start up? Roger, clear to push back and start up, call me for taxi. Juliette Serra Tango, tá pronto para a cópia? Para Serra Novembro, papapá? Juliette Serra Tango, autorizado Salvador, Serra Novembro, papapá. A 2500 pés, sai no corredor Axé, curva direita, restrito no 1000 pés até o farol da barra. O código transponder é 0152 e o controle em 119, decimal 8. Correto, Juliette Serra Tango, já tem o POB? 5 a bordo, ciente, está no pátio 5? Acionamento táxi decolagem agora com a torre 1895. Fala, Bruno, 399, boa tarde, está vendo a novembro, atualização 3820, São Paulo. Eu tenho 360 aprovado, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Aceita, 360, 390. Autorizado São Paulo com o Goiânia, sem vídeo 360 via Pesulu, o nome é BHZ, trivia após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Brige, primeira curva direita após a decolagem. 5166 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Autorizado 340, Pesulu, o nome é BHZ, trivia. Da El, Leda, Brige, decola a curva à direita, 5166, 98, controle, 399. 1399, correto, chama para posicionamento. Tomarei 399. Novembro, Yankee Mike, qual o setor de sobrevoo? TGL em Valença. TGL em Valença, um minutinho para sua cópia. Yankee Mike. 3446, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 025. Esquerda 025, 5446. Corrigindo, esquerda, proa 125, nesta proa autorizando interceptar o localizador. Certo, esquerda 125, essa proa intercepta o localizador, 446. Novembro Yankee Mike, está no Paz 4. Sim, Paz 4, Lavador Yankee Mike. Pronto para cópia. Novembro Yankee Mike, autorizado Salvador, Salvador, número meu pé, TGL Valência, pois é colagem curva, direita no corredor Axé. 0127 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Eu gostei, Lavador Yankee Mike. 0127. November Yankee Mike, cotejamento correto, chão, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 1895, me confirme apenas o POB 02. Quilômetro, autorizado táxi, tem intenção para parar reposte para ingresso na pista no site. Vem aqui, Mike, autorizado. Táxi 70, intercessão lógica, reporte para ingresso na pista no site. Autorizado táxi, vem para trás. Boa tarde, sua identificação. Autorizado chegada a Bonf, desce inicialmente para o nível 060. Ajustou o time, estou no 012, vigilante. O Quebec Serra espera como número 2 até a interseção Papá. Seguirá o Charlie 310, seccionando até a interseção. Reporte para ingresso na pista no site. Kilo Romeo Oscar, decolar 23, ou no chame controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, vou Kilo Nossa. Direto Serra, estão autorizado ingresso na pista no site, é ponte aliado e pronto. Oi, boa tarde, Gol 1075, estabilizado, direto X-ray 10. Gol 1075, continue a aproximação, já avistado, vento no momento 150 graus, 09 nós, altímetro 10012. Confirme baixada travada. Negativo. 1075 livre, pouso, pistão 10, vento 150 graus, 109. Livre, pouso, 10, Gol 1075. 9077, cotejamento correto, chama para pushback estacionamento. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3145 para o Galeão, 2360. Eu tenho 38 aprovado, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Aceito, 38. Autorizado plano para o Galeão no 380, via Peugeot 10. Dael Leda Bridge assumida, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5405 e o controle em 119, decimal 8. Galeão 380, via Peugeot 10, Dael Leda Bridge, decola curva direita, 5405, 19-8-3145-04. Ah. On the holding point, stand by. Amaral, obrigado. 323, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 1288, graças, bom dia. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, restrito 3260, tá 3155. Sobe para o 260 restrito, chama do Recife 251-335, obrigado, Feliz Natal, alterno 3155. Utilizando o localizador, tempo 5446. Atlético, continuação, chame torre, 10895, bom pouso. 10895. Azul 6998, desça para 2000 pés, reduza para aproximação, tráfego à sua frente, 6 milhas, aeronave AT-72. Gente, reduzindo 2000, Azul 6998. Nossa, site ventona 30 graus, zona 09. Pelo Quebec Serra, após a decolagem do Charlie 310, autorizado alinhar e manter cabeceira 10, correção 17. Salvador, para tarde, trip 5446, estabilizando o LS da 1-0. Trip 5446, continue a aproximação, a guarda está livre, informa que há um Airbus 320 da Avianca alinhado e pronto para decolagem. 5446. Ocean. Ocean 631, Forkley, take off runway 10, winds 120 degrees, 10 knots. 04, take off 10, Ocean 6314. O problema é que Mike mantém a interseção ótica, aguarde para ingresso na pista no 7. Composto. 1895, boa, tá já. 198, eu vou te chamar. Salvador, boa tarde, Azul 6998, no Ilhas. Azul 6918, número 2 para pouso, aguarde autorização, vento no momento 120 graus, 10 nós. Aguardando, 6918. 2500 pés, vai te acertar. Direto, atenção, desde que é a atenção de grata. 0, vento 120 graus, 10 nós, confirme baixado travado. Baixado travado, livre pouso, 5446. S6314, Airborne 37, call Salvador Approach, frequency 119.8. 119.8, thank you, good afternoon. Salvador, departure, Ocean S6314. Ocean S6314, climb for clear, 340, moment departure. 340, moment departure, Ocean S6314. Contando em Salvador, boa tarde, 5364, informação novembro para o destino. 5364, a sua identificação autorizada, chegada a Bonf, desça para o nível 050, está altímetro no 0, 12, vigilante. 12, Bonf, 050, trip, 5364, vigilante. 1755, desça para 4000 pés. 4000 pés, 1075. Pelo Quebec Serra, sente, aguarde fora decolagem. VOA fica bravo, controle. Altitude, por favor. Ok, o limite aí é 1500, ok? Estabilizado no lote até o Catel. Perto de aproximação, chame torre 10895, bom pouso, hotel Oscar Tel. 10895, graças, boa tarde. Comando de departure, any chance to fly direct Cosmo, a chanel 6314? Right, stand by. Stand by. De pouso, 6998. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, até o Catel, está estabilizado no lote. Hotel Stern Tango, continue a aproximação. O vento no momento no 20 graus, 08 nós, confirma a intenção de pousão no 0997. 090. Ciente, Hotel Stern Tango, continue a aproximação, ainda 9 estados. Aguarde a autorização de pouso. Tá, ciente, tá. O Quebec Serra tem condições de decolar de imediato? Atento às três turbulências da aeronave que pousou à frente da 1-0. Aquilo Quebec Serra autorizado decolar da pista 1-7, vento 1-20 graus, 09 nós. Pronto. Pelo Quebec Serra, decola 241, chame controle 199.8. 19.8, obrigado. Senhor, boa, é o Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, para o senhor, corredor, chame o pés. Suba, 2.500, voe direto. Direto, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde. Azul 6918, livrou na sua. Azul 6918, táxi Avia Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chamar antes da Juliette, 6918. Agora táxi A após o voo. Qual passou para aí, senhora? Hotel Escatango, confirme desembarque de passageiros, carga. É, desembarque de passageiros. Gente, Hotel Escatango. Hotel Escatango necessita de apoio da Infraera? Somente o transporte. Informe quantos passageiros irão desembarcar, por favor. São 2 passageiros. Sim, Hotel Escatango. Autorizado, desça para 2.000 pés e forme no localizador. Que Mike, sente, aguarde para decolante. Controle. Altitude. Gente, altitude. Ok, o senhor está sabendo que a área só pode ser sobrevoada acima de 1.500 pés. Autorizado para o estacionamento, portão 08, chama para início táxi. chamarei para tarde, 3-1. Salvador, muito boa tarde, 2231 Bacaredo. Bacaredo, aguarde um minutinho, Copa Brasília. Guardaremos. Desculpa, Barreiras. Que marquem atento à história de turbulência da aeronave que pousou à frente, o Charlie 510. Autorizado o decolar, pistão no site vento 110 graus, 09 nós. Net 6214, Pasak Level 170, contact now is descend there. Frequent 12685 all. Acho que estamos no solo aos 44, livre direito, chame solo 12-9. Feliz Natal para o seu. Seguiu mesmo até antes da Juliette e lá vai aguardar para ingressar no Pátio 3. Salvador Azul 9131. Prossiga. Você tem contato aqui com o Fira? Você tem autorização de tráfego no 931 para Campinas? É agrupado aqui, o cliente e o solo, é comigo mesmo. Daqui a um minutinho eu já te pago a conta, tá ok? Obrigado. Para o táxi 3145 com 17.